Sura dos Agrupamentos. Em nome de Allah, o Misericordioso, o Misericordiador. A revelação do livro é de Allah, o Todo-Poderoso, o Sábio. Por certo, nós fizemos descer para ti, Muhammad, o livro com a verdade. Então, adora Allah, sendo sincero com ele, na devoção. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. Ora, de Allah é a pura devoção. E os que tomam protetores além deles dizem: não os adoramos senão para que ele nos aproximem bem perto de Allah. Por certo, Allah julgará entre eles naquilo que discrepam. Por certo, Allah não guia quem é mentiroso, ingrato. Se Allah desejasse tomar para si um filho, ele escolheria o que quisesse dentre quanto cria. Glorificado seja ele. Ele é Allah, o único, o dominador. Ele criou os céus e a terra com a verdade, e enrola a noite no dia, e enrola o dia na noite, e submeteu o sol e a lua, cada qual corre até um termo designado. Ora, ele é o Todo-Poderoso, o Perdoador. نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. Ele vos criou de uma só pessoa, em seguida deste fez sua mulher, e criou para vós dos rebanhos 8 reses acasaladas. Ele vos cria nos ventres de vossas mães, criação após criação, em trevas tríplices. Esse é Allah, vosso Senhor, dele é a soberania. Não existe Deus senão ele, então, como dele vos desviais? وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. Se renegais a fé, por certo Allah é bastante a si mesmo, prescindindo de vós, e por ser certos, ele não se agradará da renegação da fé. E se agradeceis disso, se agradará ele por vós, e nenhuma alma pecadora arca com pecado de outra. Em seguida, a vosso Senhor será vosso retorno, então ele vos informará do que fazieis. Por certo, ele é do íntimo dos peitos, é onisciente. نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك ضليلا إنك من أصحاب النار. E quando o infortúnio toca ao ser humano, ele invoca seu Senhor voltando-se contrito para ele. Em seguida, quando ele lhe outorga uma graça vinda dele, ele esquece aquilo pelo qual o invocara antes e faz semelhantes a Allah para descaminhar os homens de seu caminho. Dize, goza tua renegação da fé por pouco tempo, por certo, serás dos companheiros do fogo. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. Salvar-se-á este ou quem durante a noite é devoto, prosternando-se ou orando de pé, precatando-se da verdadeira vida e esperando pela misericórdia de seu Senhor? Dize, igualam-se os que sabem e os que não sabem? Apenas meditam os dotados de discernimento. Dize, ó servos meus que credes, temei a vosso Senhor. Para os que bem fazem nesta vida, há algo de bom, e a terra de Allah é ampla. Apenas os que pacientam serão recompensados sem conta com seus prêmios. Dize, o certo foi-me ordenado adorar a Allah, sendo sincero com ele na devoção. E foi-me ordenado ser o primeiro dos muçulmanos. Dize, por certo temo, se desobedeço a meu Senhor, o castigo de um formidável dia. Dize, Allah adoro, sendo sincero com ele, em minha devoção. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. Então adorai o que quiserdes além dele, dize. Por certo, os perdedores são os que perderão a si mesmos e a sua família no dia da ressurreição. Ora, essa é a evidente perdição. Terão acima deles camadas de fogo e abaixo deles camadas de fogo. Com isso Alá amedronta seus servos. Ó servos meus, então, temei-me. E os que evitam a adoração de At-Tagut e se voltam contritos para lá terão alvissaras. Então alvissara o paraíso a meus servos. Os que ouvem o dito e eles seguem, o que há de melhor? Esses são os que Alá guia, e esses são os dotados de discernimento. E aquele contra quem se cumpriu a palavra do castigo, podes tu salvá-lo? Então salvas tu a quem está no fogo? Mas os que temem a seu Senhor terão câmaras etéreas, acima das quais há outras câmaras etéreas edificadas, abaixo das quais correm os rios. E a promessa de Alá não falta a promessa. Não viste que Alá faz descer do céu água e fala introduzirem nascentes na terra? Em seguida faz sair com ela searas de variadas cores. Depois ressecam-se. Então duas vezes amarelecidas em seguida. Ele as torna pulvérias. Por certo, há nisso lembrança para os dotados de discernimento. Será que aquele a quem Alá dilata o peito para o Islã e está em luz de seu Senhor é como quem tem o coração selado? Então, ai daqueles cujos corações estão endurecidos para a mensagem de Alá. Esses estão em evidente descaminho. Allah nazzala ahsana al-hadith kitaban mutashabihan mathaniya taqsha'iru minhu juludu alladhina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dhikrillah. Dhalika hudallahi yahdi bihi man yasha'u wa man yudlilillahu fama lahu min hadi. Alá fez descer a mais bela narrativa, um livro de partes semelhantes, reiterativo. De ouvi-lo, as peles dos que receiam a seu Senhor arrepiam-se. Em seguida, suas peles e seus corações tornam-se dúcteis, a benção de Alá. Essa é a orientação de Alá, com quem guia a quem quer, e aquele a quem Alá descaminha não terá guia algum. E quem no dia da ressurreição se guardar com sua face do pior castigo, será como quem estará salvo no paraíso? E dir-se-á aos injustos, experimentai o castigo pelo que cometieis. Os que foram antes deles desmentiram aos mensageiros, então o castigo chegou-lhes por onde não perceberam. E Alá fê-los experimentar a ignomínia na vida terrena. E em verdade, o castigo da verdadeira vida é maior, se soubessem. E com efeito propomos para os homens neste Alcorão toda sorte de exemplos para meditarem. Sendo o Alcorão árabe, sem tortuosidade alguma, para serem piedosos. فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. Alá propõe um exemplo, um homem que pertence a sócios litigantes e um homem que pertence inteiramente a um só homem. Igualam-se ambos como exemplo? Louvor Alá, mas a maioria deles não sabe. إِنَّكَ مَيْتٌ وَإِنَّهُمْ مَيْتُونَ. Por certo, tu morrerás e por certo, eles morrerão. ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ. Em seguida, por certo, no dia da ressurreição, disputareis junto de vosso Senhor. Então, quem mais injusto que o que mente acerca de Alá e desmente a verdade quando esta lhe chega? Não é na Jena que há moradia para os renegadores da fé? E aquele que chegou com a verdade, e aqueles que a confirmaram, esses são os piedosos. Terão o que quiserem junto de seu Senhor. Essa é a recompensa dos benfeitores. Para para que Alá remisse o mal que fizeram e os recompensasse com pena melhor que aquilo que faziam. Alá não basta a seu servo? E eles te amedrontam com os que adoram além dele, e aquele a quem Alá descaminha não terá guia algum. E aquele a quem Alá guia não terá descaminhador. Não é Alá Todo-Poderoso, possuidor de vindita? E se lhes perguntas, quem criou os céus e a terra, em verdade dirão, Alá. Dize, vistes o que invocais além de Alá? Se Alá me deseja um infortúnio, serão eles removedores de seu infortúnio? Ou se ele me deseja misericórdia, serão eles retentores de sua misericórdia? Dize, Alá basta-me, nele confiam os confiantes. Dize, ó meu povo, fazei o que puderdes, por certo farei o que puder, logo sabereis. A quem chegará um castigo que o ignominiará e sobre quem cairá permanente castigo? Por certo, nós fizemos descer sobre ti o livro com a verdade para a orientação dos homens. Então quem se guiará em benefício de si mesmo, e quem se descaminhará apenas em prejuízo de si mesmo, e tu sobre eles não és patrono. Allah yatawaffa al-anfus hina mawtaha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alayha al-maut wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Allah leva as almas ao morrerem e a que não morre. Ele a leva durante seu sono. Então ele retém aquela para quem decretou a morte e reenvia aquela outra até um termo designado. Por certo, há nisso sinais para um povo que reflete. Ou tomam eles intercessores além de Alá? Dize, e ainda que estes nada possuem, nem razoem. Dize, de Alá é toda intercessão, dele é a soberania dos céus e da terra, em seguida a ele sereis retornados. E quando se menciona Alá só ele, confrangem-se os corações dos que não creem na derradeira vida. E quando os que eles adoram além dele são mencionados, eles que exultam. Dize, ó Alá, Criador dos céus e da terra, Sabedor do invisível e do visível, tu julgarás entre teus servos naquilo de que discrepavam. E se os injustos tivessem tudo o que há na terra e mais outro tanto, com isso eles rescatar-se-iam do pior castigo no dia da ressurreição e mostrar-se-lhes-á da parte de Alá o que nunca haviam suposto. E mostrar-se-lhes-ão as más obras que cometiam e envolvê-los-á aquilo de que zombavam. E quando o infortúnio toca ao ser humano, ele nos invoca. Em seguida, quando lhe outorgamos uma graça vinda de nós, diz: isso me foi concedido apenas por minha própria ciência. Ao contrário, essa é uma aprovação, mas a maioria deles não sabe. Com efeito, os que foram antes deles disseram-no, e o que eles lograram, de nada lhes valeu. Então as más obras que cometeram alcançaram-nos. E aos que são injustos, dentre estes, as más obras que cometeram alcançá-los-ão e não poderão escapar disso. Inna fi dhalika la ayatin li qaumin yu'minun. E não sabem eles que Alá prodigaliza o sustento a quem quer e o restringe? Por certo, há nisso sinais para um povo que crê. Dize: ó meus servos que vos excedestes em vosso próprio prejuízo, não vos desespereis da misericórdia de Alá. Por certo, Alá perdoa todos os delitos. Por certo, Ele é o perdoador, o misericordiador. E voltai-vos contritos para vosso Senhor e islamizai-vos para Ele antes que o castigo vos chegue. Em seguida, não sereis socorridos. Segui o melhor do que foi descido para vós e vosso Senhor, antes que o castigo vos chegue inopinadamente, enquanto não percebeis. Antes que uma alma diga: que aflição a minha, porque descurei de minhas obrigações para com Alá. E por certo, eu era dos escarnecedores. Ou antes que diga: se Alá me houvesse guiado, haveria sido dos piedosos. Ou antes que diga: quando vi o castigo, se eu tivesse retorno à vida, seria dos benfeitores. Alá dirá: sim, com efeito, meus sinais chegaram-te e desmentiste-os, e te ensoberbeceste, e foste dos renegadores da fé. E no dia da ressurreição, verá os que mentiram acerca de Alá com as faces enegrecidas. Não é na Jena que há moradia para os assoberbados? E Alá salvará os que foram piedosos por seu empenho em se salvarem. O mal não os tocará, nem se entristecerão. Alá é o Criador de todas as coisas, e Ele sobre todas as coisas é patrono. Dele são as chaves dos céus e da terra, e os que renegam sinais de Alá, esses são os perdedores. Dize: então ordenais que eu adore outro que Alá, ó ignorantes. E como efeito foi te revelado, e aos que foram antes de ti, em verdade, se idolatras, teus atos anular-se-ão, e certamente serás dos perdedores. Mas adora então só Alá, e sê dos agradecidos. E eles não estimam Alá como se deve estimá-lo, enquanto no dia da ressurreição toda a terra estará em seu punho e os céus estarão dobrados em sua destra. Glorificado e sublimado seja Ele acima do que idolatram. E soprar-se-á na trombeta, então quem estiver nos céus e quem estiver na terra cairão fulminados, exceto quem Alá quiser. Em seguida, soprar-se-á nela outra vez, então ei-los de pé olhando estarrecidos. E a terra iluminar-se-á com a luz de seu Senhor, e o livro pôr-se-á à vista, e far-se-á chegar os profetas e as testemunhas, e arbitrar-se-á entre eles com a justiça, e eles não sofrerão injustiça alguma. E cada alma será compensada com o que fez, e Ele é bem sabedor do que obram. حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. E os que renegam a fé serão conduzidos à Jena em grupamentos, até que quando chegarem a ela, suas portas abrir-se-ão e seus guardiões lhes dirão: Não vos chegaram mensageiros vindos de vós, os quais recitaram para vós os versículos de vosso Senhor, e vos admoestaram do deparar deste vosso dia? Dirão, sim, mas a palavra do castigo cumpriu-se contra os renegadores da fé. Dir-se-lhes-á. Entrai pelas portas da Gena, nela sereis eternos, e que execrável a moradia dos assoberbados. E os que temeram a seu Senhor serão conduzidos ao paraíso em grupamentos, até que quando chegarem a ele, exultarão, e suas portas abrir-se-lhes-ão, e seus guardiões lhes dirão, que a paz seja sobre vós, fostes benignos, então entrai nele, sendo aí eternos. E dirão, louvor a Alá, e confirmou sua promessa para conosco, e nos fez herdar a terra, dispondo do paraíso como quisermos. Então, que excelente o prêmio dos laboriosos. E tu verás os anjos em círculo ao redor do trono, glorificando com louvor a seu Senhor, e arbitrar-se-á entre eles com a justiça, e dir-se-á, louvor a Alá, o Senhor dos mundos.